Começa agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, hoje, com Cristina Pinheiro. 11 horas e 2 minutos, o Ministério do Turismo lançou nesta semana uma campanha que visa combater o abuso nos preços dos serviços turísticos no país durante eventos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas de 2016. Quem mora aqui na fronteira já deve ter percebido que não é apenas uma questão de câmbio. Serviços como passagens, hotéis, passeios, ingressos e refeições estão bem mais caros no Brasil do que em outros países do continente. É mais barato, por exemplo, viajar para Buenos Aires via Puerto Iguaçu do que percorrer trajeto semelhante em território brasileiro. É mais barato também reservar um hotel no Chile, no Uruguai, na Argentina ou até mesmo na Europa ou nos Estados Unidos do que reservar um hotel com padrão similar em destinos como Rio de Janeiro, São Paulo ou Salvador. E se os preços já estão assim agora, entra em cena o tão famoso bordão. Imagina na Copa. Vale lembrar que em 2012, durante a Cúpula Mundial no Rio de Janeiro, até mesmo representantes da Organização das Nações Unidas queixaram-se dos preços exorbitantes cobrados nos dias do evento e exigiram providências do governo brasileiro. A campanha lançada nesta semana pelo Ministério do Turismo, da qual traremos detalhes no próximo bloco, pode ser considerada tímida, mas já é um começo. Sua premissa básica é a fiscalização por parte do cidadão, que poderá, além de denunciar abusos, relatar os locais nos quais preços justos e competitivos são praticados, sem necessidade de esfolar o turista brasileiro ou estrangeiro. Foz do Iguaçu, como um dos destinos de lazer mais procurados pelos estrangeiros, tem o dever de dar o exemplo. Do contrário, é ganhar dinheiro agora, queimar o filme e perder clientes depois dos jogos. Participe do CBN Turismo e interaja conosco. O e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, facebook.com/cbnfoz, twitter.com/cbnfoz, cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 15 de fevereiro de 2014. Bom dia. Obras no Centro de Treinamento da Seleção da Coreia do Sul avançam em ritmo acelerado em Foz do Iguaçu para a Copa do Mundo. Novo superintendente da Infraero toma posse em Foz do Iguaçu e garante continuidade das reformas no aeroporto internacional. Ministério do Turismo lança campanha para combater abusos nos preços dos serviços turísticos durante a Copa do Mundo no Brasil. Setor turístico de Foz retoma discussões sobre a circulação de veículos no Parque Nacional do Iguaçu. Itaipu corre o risco de virar museu, afirma o diretor Jorge Samek. Agora 11 horas e 5 minutos, o CBN Turismo volta em instantes depois do intervalo com essas e outras informações. CBN Turismo. Previsão do tempo para hoje em Foz do Iguaçu e região da Tríplice Fronteira é de sol entre nuvens, sem perspectiva de chuva, com máxima de 30 graus ao longo da tarde, temperatura que pode recuar a 17 graus durante a madrugada. Para domingo, tempo bom e temperatura máxima na casa dos 30 graus. O tempo firme deve ser mantido pelo menos até segunda-feira, quando a previsão é de calor e temperatura máxima de 32 graus na Terra das Cataratas. Aeroportos da região trinacional estão abertos para pousos e decolagens na manhã deste sábado, exceto o aeroporto de Foz do Iguaçu, que fecha todos os dias das 7 da manhã ao meio-dia, devido às reformas programadas pela Infraero na pista do terminal. Na BR-277, fluxo intenso de veículos no sentido Foz do Iguaçu, especialmente a partir da passagem pelo perímetro urbano de São Miguel do Iguaçu. Um dos pontos mais movimentados da rodovia neste momento é a chegada à Terra das Cataratas, com registro de aglomerações nos pontos de acesso ao perímetro urbano, como é o caso do trevo da Avenida Costa e Silva e também da rotatória do Charrua. E vamos saber agora como está o trânsito na fronteira entre Brasil e Paraguai, na Ponte Internacional da Amizade, com Thaís Montenegro. Olá, Thaís. Movimento intenso na Ponte Internacional da Amizade, fronteira entre o Brasil e Paraguai. Lentidão maior para quem se dirige à Cidade do Leste, no lado Paraguai da fronteira. Motoristas enfrentam um pouco de fila para fazer a travessia e para quem está retornando ao Brasil, o trânsito também é grande, mas flui de maneira normal. Cris? Obrigada, Thaís. E na BR-469, que dá acesso às Cataratas do Iguaçu e a alguns dos principais hotéis da região fronteiriça, movimento mais intenso no sentido Parque Nacional, com recomendação de atenção em pontos, como a passagem pelo trevo de acesso à Ponte Tancredo Neves, curvas do Rio Tamanduá, saída dos bairros Carimã e Remanso Grande e rotatória de acesso ao aeroporto. Na Ponte Tancredo Neves, entre Brasil e Argentina, o fluxo de veículos é cada vez maior no sentido Argentina, com lentidão na passagem pela aduana de Puerto Iguaçu e previsão de filas ainda mais demoradas no período da tarde. E vamos conferir agora as cotações das moedas na média das casas de câmbio em Foz do Iguaçu, novamente com Thaís Montenegro. O dólar nesta manhã de sábado está cotado em Foz do Iguaçu a 2,46 para compra e 2,50 para venda. O peso argentino está cotado a 0,20 para compra e 0,24 para venda. O guarani, R$ 1 compra 1.750 guaranis e 1.870 guaranis são necessários para compra de R$ 1. Já o euro está cotado em Foz do Iguaçu a 3,15 para compra e 3,40 para venda. Thaís Montenegro para a CBN Foz. Obrigada, Thaís. E nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de 1.300.000 litros de água por segundo, um pouco abaixo do volume previsto para esta época do ano, mas ideal para todos os tipos de passeios e fotografias. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos, tanto no Brasil como no Paraguai. A visitação é gratuita aos moradores da região que apresentarem comprovante de residência. Senhor turista, seja bem-vindo à região da Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 12 minutos e vamos falar de divulgação dos atrativos turísticos de Foz do Iguaçu. A Secretaria Municipal de Turismo já conta com um novo lote de materiais voltados à distribuição institucional. As informações com o repórter Maurício Freire. A Secretaria Municipal de Turismo solicitou a produção da nova remessa de material institucional do Destino Iguaçu. Foram confeccionados 30 mil sacolas, 30 mil guias de bolso, 30 mil DVDs com fotos e vídeos, 18 mil mini-revistas em espanhol e inglês e 12 mil mini-revistas em português. O processo de licitação foi realizado em 2013, na modalidade pregão, e os exemplares foram entregues na Secretaria no mês de janeiro. Segundo a Secretaria de Turismo, o estoque estava defasado. A expectativa é de que o material renda para os trabalhos de divulgação de Foz do Iguaçu neste ano. A criação do material teve apoio da Itaipu e a Prefeitura Municipal custeou a produção. Todas as peças publicitárias são direcionadas exclusivamente para fins institucionais, em feiras e eventos pelas entidades que compõem a gestão integrada dentro das ações do Destino Iguaçu e não podem ser fornecidas para ações individuais de promoção e marketing das empresas do setor de turismo. Ainda estão em fase de finalização 300 mil mapas turísticos do Paraná e 50 mil mapas turísticos de Foz do Iguaçu. Maurício Freire, para a CBN Foz. E por falar em divulgação, Foz do Iguaçu recebeu uma divulgação e tanto nesta semana, em rede nacional. Na noite de segunda-feira, o apresentador Ratinho, do SBT, rasgou elogios à cidade após a apresentação do jovem Juan Manuel, da churrascaria Rafaim, encenando uma das danças tradicionais da região sul do continente. Saindo do roteiro previsto, Ratinho pediu licença à direção do programa para fazer uma propaganda gratuita de Foz do Iguaçu. Acompanhe. Fazer uma propaganda em Foz do Iguaçu de graça? Eu vejo as pessoas pegarem e viajarem para vários lugares do mundo e vão lá, ficam naqueles resorts, que é aquele piscinão, Catanduva. Fica o dia inteiro naquela piscina bebendo, o dia inteiro comendo, não tem mais nada para fazer. Foz do Iguaçu, gente, para quem, você que não conhece, Foz do Iguaçu é uma das coisas mais lindas que existe nesse estado, nesse país. Porque você vai lá, você tem todas as piscinas, tipo os hotéis, tipo resort, são todos iguais e são maravilhosos, com água quente, inclusive. Né? Tem um, inclusive, que eu vou muito lá, que é o Hotel Recanto, que é um, para mim, o melhor que tem lá, é o Recanto. E aí você tem lá o passeio do Macuco, você tem um passeio de helicóptero para conhecer as cataratas por cima, tem o Parque das Árvores, que é lindo, é maravilhoso, e você tem os hotéis que fazem shows como esse aqui, que são sensacionais. Aí você vai no Paraguai fazer compra. Você vai no Paraguai comprar bugiganga, comprar, depois da Argentina também você pode comprar salame, comprar, conhecer Itaipu, você conhece, que tem mais que tem lá? Tem, hã? Cebola no Paraguai, cebola revólver, pode comprar também lá. Enfim, é uma delícia ir lá, eu vou sempre a Foz do Iguaçu, que eu sou apaixonado por lá. Muito bem. Palavras do apresentador Carlos Massa, o Ratinho, em seu programa do último dia primeiro, quando empolgou-se com a apresentação de um dançarino aqui da fronteira e pediu licença à direção do programa para fazer uma propaganda gratuita dos atrativos de Foz do Iguaçu e da região da Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 15 minutos, turismo a um preço justo. Esse é o propósito da campanha Jogo Limpo, que o Ministério do Turismo estreou nesta sexta-feira em suas redes sociais. Na primeira fase, o objetivo é estimular viajantes para que consumam de modo consciente produtos e serviços relacionados ao turismo, entre eles diárias de hotéis, bilhetes de companhias aéreas, tarifas de restaurantes e demais serviços públicos e privados. Para participar, o consumidor pode enviar textos e marcar fotos com a hashtag Jogo Limpo, Turismo Consciente, e também pelo Facebook, Twitter, Google Plus e Instagram. A campanha foi lançada no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, com a presença do ministro Gastão Vieira, que destacou a preocupação do Ministério em relação a abusos que venham a ser cometidos durante períodos de eventos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Através do consumo consciente, eu estou dizendo, olha, exerça a sua liberdade. Se você está achando caro esse produto, procure o mesmo produto em outro lugar ou procure um produto diferente. Você pode fazer com que as pessoas tenham uma rede de comunicação dentro do turismo de consumo consciente entre elas. Olha, evita tal lugar, ali é muito caro, aqui é barato. Como tem empresários que também primam por não explorar o consumidor, esse também vai ter chance de oferecer o seu produto. Portanto, essa campanha tem tudo para funcionar no momento crucial para nós, que é o momento que antecede a Copa do Mundo. Chamar a comunidade, chamar a sociedade para defender o seu direito de consumir um bem ou um serviço com um preço mais justo. A preocupação do Ministério do Turismo com o consumo consciente é antiga. Há 2 anos, a pasta passou a monitorar a oferta de leitos nas cidades-sedes da Copa do Mundo. Em reunião recente com representantes de Secretaria de Turismo, estimulou investimentos em hospedagens alternativas, como albergues, cama e café e camping, a preços acessíveis. Na segunda etapa da campanha, será lançada uma cartilha de consumo consciente, com dicas de viagens e de contratação de serviços turísticos. Os empresários do setor também poderão aderir à campanha por meio de um selo do Ministério com os dizeres Eu Jogo Limpo. CBN Turismo. 11 horas e 18 minutos. E falando agora de sustentabilidade ambiental, o diretor-geral brasileiro de Itaipu, Jorge Samek, surpreendeu ao dar declarações na cidade de Cascavel de que a usina do Rio Paraná pode virar, em um futuro não tão longe, um museu para mostrar como os antigos, ou seja, nós, produziam energia. Foi durante a apresentação de tecnologias de energia solar. Confira na reportagem de David Souza. Devido ao uso de energia limpa e a baixo custo de utilização e manutenção, os equipamentos que possuem sua funcionalidade gerada a partir da energia solar estão cada vez mais sendo procurados. Durante a realização do Show Rural 2014, foi lançado um poste solar que chamou a atenção de milhares de pessoas que passaram pelo local. Rafael Cândido da Silva, diretor comercial de uma empresa cascavelense que trabalha com energia solar, afirma que para a instalação do poste não é necessária nenhuma fiação e que a energia captada com a energia acumulada durante um dia, o poste pode manter a sua luminária acesa por até 5 dias. Nós geramos a energia no módulo solar colocado sobre o poste. Essa energia é armazenada numa bateria ali no pé do poste. Essa bateria pode ser dimensionada para colocar embaixo ou colocar em cima do poste também. Essa energia armazenada durante o dia é consumida durante a noite no próprio poste, né, através de um refletor que nós instalamos aí. E aí você tem esse ciclo, né, de geração e consumo ali no local. Então nós não temos que criar nenhuma infraestrutura, não precisa fazer redes, não precisa fazer valeta para puxar cabeamento, não existe nada disso. A energia é gerada e consumida no próprio local. Mesmo que não saia sol durante 3, 4 dias, nós dimensionamos a bateria que vai armazenar a energia gerada pelo módulo, dimensionamos de forma que o nosso cliente vai ter energia por 3, por 4, até por 5 dias, mesmo que não saia sol. Rafael explica que a energia solar ainda é pouco conhecida no Brasil, já que seu uso foi liberado às companhias somente no final de 2012. A implantação de um poste solar, igual ao que foi lançado no Show Rural, custa aproximadamente R$5.000. É muito simples, a energia solar fotovoltaica, muito embora pouco conhecida ainda no Brasil, foi liberado o uso e conexão às redes das companhias concessionárias apenas no final de 2012, mas nós temos aí a felicidade de já trazer um produto novo, de mostrar alguma coisa que realmente vale a pena, que traz geração de energia limpa, sustentável, a custo zero, porque no final do mês você gera a sua energia, você não precisa pagar pela energia da concessionária. É claro que nós temos aí algumas possibilidades, um poste de 4 metros, de 5, de 6 ou até de 7 metros de altura, né? Mas assim, hoje, na faixa aí de 5.500, a gente consegue instalar um poste desse e deixar funcionando perfeitamente. O diretor comercial revela otimismo com a utilização da energia solar e ressalta que é uma questão de tempo para que as cidades brasileiras comecem a implantar o novo sistema de energia. A resolução 482 da ANEEL, ela diz o seguinte: todo cidadão brasileiro que quiser pode gerar a sua própria energia a partir de agora. Então, assim, eu diria não só Cascavel, o Brasil todo tem possibilidade de gerar a sua própria energia de forma limpa. Aliás, nós como país tropical, né, temos aí sol o ano todo, uma irradiação solar excelente de norte a sul do Brasil, de leste a oeste do Brasil. Então, assim, é apenas uma questão de tempo. A energia solar fotovoltaica é a energia do agora já, não é a energia do futuro. Nós já estamos vendo muitos projetos. Você está vendo aí blackouts Brasil todo. Agora, recentemente, tivemos um blackout aí que deixou parte da região sudeste, região sul, sem energia. Então, a energia solar fotovoltaica é a solução viável para esse negócio. O presidente da Itaipu Binacional, Jorge Samek, também falou sobre a energia solar e disse que com a chegada da energia solar, a usina hidrelétrica de Itaipu se tornará um museu. Queremos ter uma energia limpa, renovável e que as empresas, ao se instalarem, olhem com essa visão regional de desenvolvimento no local onde estão instaladas. Na área hidráulica, nós vamos atingir 40% agora, mas nós temos ainda, fora isso, agora a eólica, que é do ar. Depois temos a biomassa, a cana, o lixo. Depois temos a solar, que vai se desenvolvendo. E no Show Rural de número 90, a solar vai ser a energia que vai estar dominando o mundo. Talvez esteja mais barata que a própria hidráulica. E aí há um grande sonho de futurologia. Escreva e deixe registrado. Nós vamos um dia restaurar Guaíra e as Sete Quedas. E aí Itaipu passa a ser um museu em que as populações do futuro vão dizer: olha, vamos ver como é que os de antigamente faziam para produzir energia elétrica. No final do ano passado, 31 empresas participaram do primeiro leilão de energia solar no país. O Brasil tem um potencial enorme nessa área, mas apenas 34 usinas aproveitam o calor do sol. David Souza, repórter CBN. 11 horas e 23 minutos, a seguir no CBN Turismo. Vamos saber mais sobre a retomada das discussões sobre a circulação de veículos de turismo na estrada de acesso às Cataratas do Iguaçu. Os debates ocorrem agora no âmbito do Conselho Consultivo da Unidade de Conservação e conta com a participação do setor turístico de Foz do Iguaçu. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da CBN, Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo. 11:27. Ele tomou posse nesta semana o novo superintendente da Infraero em Foz do Iguaçu, Eduardo Renato Ludwig. Ele assumiu na quarta-feira em substituição a Socorro Pinheiro e dialogou com a imprensa iguaçuense sobre as obras em andamento no Aeroporto Internacional Cataratas. A repórter Thais Montenegro esteve presente, confira. Sem dúvida alguma, um grande desafio. É a minha primeira superintendência que eu assumo. Vim aqui muito motivado, prestigiado pela empresa e com um desafio que nós temos a curto prazo, que é a Copa do Mundo. As reformas começaram aqui em Foz do Iguaçu desde 2012. Como que o senhor vê essas reformas aqui e quais são as previsões de término? Nós tivemos essa reforma que vocês bem acompanharam, né? Eu também participei nos bastidores dessa reforma porque participei da parte técnica. Nós concluímos a reforma do ponto de vista externo. Nosso passageiro, ele já está com toda a infraestrutura disponibilizada. Nós estamos ainda fazendo uma parte de reforma e ampliação na parte administrativa. Isso tem a previsão de entrega ainda nesse mês. Eu acredito que na semana que vem nós concluímos isso. E nós estamos com a segunda fase agora da obra, que é a pista de pouso e decolagem. Tem previsão para a conclusão dessa pista? Como está o andamento da obra? Sem dúvida. O cronograma da obra, por incrível que pareça, ela está adiantado por conta do tempo. Vocês bem conhecem aqui em Foz do Iguaçu que o tempo tem sido bastante generoso com a obra, mas impróprio para o cidadão. O que nós temos é que, sem chuva, nosso cronograma adiantou, porque a gente imaginava que teria um período de chuva e isso não aconteceu, e a obra está andando além do que se esperava. Nós esperamos que continue esse tempo, né? Para nós de obra é bom isso, e a gente espera entregar até abril. Certamente, antes da Copa, a pista estará reformada, garantindo segurança e capacidade para aeronaves de maior porte que operam hoje em Foz do Iguaçu. Alguma expectativa de captação de novos voos aqui para a cidade? Veja bem, nós hoje estamos preocupados com a Copa do Mundo. É um evento iminente e a gente espera colocar toda a nossa força para a Copa do Mundo. Nós esperamos que todos os passageiros que venham de fora do Brasil passem por Foz do Iguaçu, se estiverem envolvidos no evento Copa do Mundo. Então nós estamos focados nisso. Nesse momento não há como nós prospectar os novos voos para a Copa do Mundo, porque há toda uma demanda para fora de Foz do Iguaçu, a cidade sede. Mas na sequência, assim que passar esse momento, nós vamos fazer essa prospecção certamente. Como que é a fronteira? Um desafio maior para o senhor? Sem dúvida, sem dúvida. Eu venho de Porto Alegre, uma cidade do sul do país, e eu espero aqui um novo desafio, mas me sinto preparado. Uma questão de infraestrutura, alguns dos funcionários dizem que a partir das 9 horas da noite o ar-condicionado não está funcionando aqui. O senhor já sabe dessa situação? Como que é? Então, eu não tinha essa informação, eu fiquei sabendo agora há pouco também e vou averiguar. A princípio, isso pode estar acontecendo, não digo que não aconteça. Se acontecer, eu imagino que seja por conta das obras. Acabei de falar que as obras ainda não se encerraram, elas continuam na área administrativa e eu imagino que por uma questão de necessidade possa estar sendo desligado o ar-condicionado. Eu não tinha essa informação, vou averiguar e agradeço, inclusive, o feedback de vocês. Agora 11:30, este foi então Eduardo Renato Ludwig, novo superintendente da Infraero em Foz do Iguaçu, sobre a situação do Aeroporto Internacional Cataratas e as prioridades para o seu período de gestão que teve início na última quarta-feira. E após o repórter CBN, nós vamos trazer outras informações também das outras personalidades que estiveram presentes à posse do novo superintendente da Infraero aqui na Terra das Cataratas. Agora 11:30, repórter CBN. Repórter CBN. Voltamos a apresentar CBN Turismo. Onze horas e 32 minutos, e retornando aí do assunto da troca de comando na Infraero essa semana, quem também falou sobre essa mudança e os reflexos dela aqui na fronteira e também sobre as obras no aeroporto de Foz do Iguaçu foi o superintendente da Regional Sul, Carlos Alberto da Silva Souza. Acompanhe. Essa mudança faz parte da política da empresa, tá? A cada 3-4 anos ela faz uma rodada com seus executivos. Isso é positivo, que dá uma reoxigenada nas gestões. A Socorro está sendo promovida para Manaus, que hoje é um dos aeroportos principais da Infraero. Tá? E o Eduardo está vindo para dar continuidade no excelente trabalho que foi feito aqui, né, para que a gente possa manter esse nível de qualidade e segurança no aeroporto de Foz do Iguaçu. Principais desafios para esse aeroporto que a gente sabe que já está em obras, já teve obras concluídas e é um aeroporto de fronteira? Os desafios são vários, né? Nós temos o desafio de implantar o plano diretor, né, com a construção da nova pista, né, a instalação do ILS, a implantação do elo que foi implantado em Palmas. Nós já estamos trabalhando nesse projeto. Então, são vários desafios, implementar a área comercial. A gente pretende licitar o ano que vem a área aqui para hangares, para hotel, posto de gasolina. Então, esse é o grande desafio que o Eduardo e a equipe dele vai ter para desenvolver a partir desse ano, né? Para que a gente tenha êxito aí no menor tempo possível. Doutor, Copa do Mundo, alguma previsão de investimentos, projetos já relacionados a atrair mais voos, a aumentar a segurança no aeroporto por causa do evento? Não, nós temos, vamos ter algumas recomendações dos órgãos de segurança, Polícia Federal, né? Isso nós estamos aguardando, quais são as orientações deles. Mas nos aeroportos, os investimentos previstos já foram todos realizados, né? Foz do Iguaçu é um exemplo, nós investimos mais de 70 milhões aqui, inclusive no aspecto de segurança, fazendo instalação do sistema TV de vigilância, né? Cobrindo toda a área do sítio e terminal de passageiros. Curitiba também nós estamos fazendo os investimentos necessários. Então nós estamos convictos e seguros que os aeroportos já estão preparados para receber esse grande evento, tá? E vamos receber com qualidade e segurança. Isso foi Carlos Alberto da Silva Souza, superintendente da Regional Sul da Infraero. E quem também falou sobre o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu foi o secretário municipal de turismo, Jaime Nascimento, que destacou a importância das reformas em andamento. O aeroporto é um instrumento, uma infraestrutura fundamental para o turismo. É um dos pontos principais para que a gente receba e amplie a vinda de turistas é a acessibilidade, é a possibilidade, é a facilidade com que o turista chega ao nosso destino. Então o aeroporto, além dos voos e termos aí boas ofertas de voo, ter uma boa infraestrutura aeroportuária é fundamental para a qualidade do turismo, para receber bem o turista e para receber o turista na quantidade que a gente quer. Agora a gente sabe que a obra deve ficar pronta para a Copa do Mundo, mas tão importante quanto a Copa, é uma obra que fica para a cidade, é importante para a cidade além desse evento? Eu acho que a Copa é uma questão conjuntural, precisava ter esse equipamento para a Copa, mas nós já vínhamos, né, lutando pelo aeroporto, porque ele é necessário para, né, para a gente ter um turismo de qualidade, e essa reforma ela dá com certeza um upgrade, né, um avanço aí na qualidade do que a gente oferece aí ao turista. Agora, vai haver uma cobrança para o restante da ampliação que foi prevista até pelo setor de turismo, com o fim do Iguaçu, a construção da nova pista, a ampliação completa. Como que vai ser esse trabalho com a Infraero? Mais de cobrança ou mais de parceria? Eu acho que é de parceria, mas ao mesmo tempo a gente não pode, nós não podemos nos contentar, né, com o que nós temos. Eu acho que é um avanço importante. Mas isso nos anima para cobrar mais, né, para a gente ter um aeroporto cada vez melhor, porque nós esperamos que o nosso movimento aumente sempre, e para isso a gente já precisa planejar o futuro, né, o crescimento do aeroporto, a oferta de estrutura, de novos voos, né, para que o turismo de Foz tenha um crescimento sustentável. 11 horas e 37 minutos, esse foi Jaime Nascimento, secretário municipal de turismo aqui na Terra das Cataratas. E ainda falando em obras, estão adiantadas as reformas no estádio Pedro Basso, da Vila Holanda, para que o local seja utilizado como centro de treinamento da seleção da Coreia do Sul durante a Copa do Mundo de Futebol. Quem esteve lá nesta semana e nos traz as novidades é o repórter Maurício Freire. Operários e máquinas trabalham em ritmo acelerado no estádio Pedro Basso, em Foz do Iguaçu, que será o local de treinamento da seleção da Coreia do Sul para a Copa do Mundo. Uma das partes mais delicadas do trabalho é a preparação do gramado. No local onde fica o campo já foi instalado o sistema de drenagem, coberto com uma camada de britas. De acordo com Gilmar Piola, presidente do Fundo Iguaçu, a grama deve ser colocada até o dia 15 de março. Agora, na segunda-feira, começa a fase da irrigação, vem a colocação da areia, na sequência já vamos colocar o tapete de grama. Ao mesmo tempo, o vestiário também deve estar pronto no dia 15 de março. O tempo firme tem colaborado com as obras. De acordo com Gilmar Piola, a previsão de entrega é em abril. A iluminação já está adquirida, torres vão ser instaladas nos próximos dias. E a reforma do ginásio ainda tem um tempo maior para receber o centro de imprensa, abrigar o centro de imprensa, assim como a academia, a reforma dos banheiros e as calçadas internas. Nós temos até o final de abril. O prazo é curto, mas está dentro do cronograma. Acredito que não haverá atrasos. Antes da conclusão, a obra do centro de treinamento deverá receber uma visita técnica de representantes da seleção sul-coreana. Além do estádio, a seleção terá disponível hotel e transporte, que serão de responsabilidade da FIFA. Hotel e translado é tudo por conta da FIFA. Hoje mesmo eu compareci à posse do novo superintendente da Infraero, que substitui a Socorro, que é o Eduardo, e o Eduardo participou já da Copa das Confederações, do protocolo da FIFA para a Copa das Confederações, e aqui em Foz do Iguaçu também vai ter um protocolo especial da FIFA para atender não só a seleção coreana, mas os turistas estrangeiros que virão ao Brasil para os jogos e aproveitarão a oportunidade para conhecer as Cataratas do Iguaçu e visitar a nossa cidade. A seleção da Coreia do Sul ainda avalia a possibilidade de realizar uma partida amistosa ou treino na cidade. Por enquanto, não há previsão de evento fora do cronograma de treinamentos dos jogadores. A expectativa é de que a delegação sul-coreana desembarque na Terra das Cataratas entre o final de maio e início de junho. Maurício Freire, para a CBN Foz. 11 horas e 40 minutos, temperatura de 26 graus em Foz do Iguaçu. E o Luau das Cataratas, que seria realizado ontem à noite, foi cancelado devido à previsão de chuvas para Foz do Iguaçu, anunciada pelos serviços de meteorologia e que acabaram não se concretizando. O único serviço oferecido nesta sexta foi o jantar no restaurante Porto Canoas, entre as 8 horas e as 11 horas da noite. Já a edição do Luau, programada para hoje, sem previsão de chuva, está mantida pela concessionária Cataratas S.A., que explora os serviços turísticos no Parque Nacional. O Luau das Cataratas acontece mensalmente nas noites de lua cheia. O passeio permite contemplar panoramas insólitos das Cataratas do Iguaçu, como o arco-íris prateado visualizado na região da Garganta do Diabo. E a seguir no CBN Turismo, vamos saber detalhes sobre a retomada das discussões da circulação de veículos de turismo na estrada de acesso às Cataratas do Iguaçu. E também vamos conferir a programação para o final de semana aqui na Terra das Cataratas. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da CBN, Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo. Onze horas e 44 minutos, continuando a falar sobre o Parque Nacional do Iguaçu. O Conselho Consultivo do Parque retomou as discussões sobre o plano de manejo e a circulação de veículos de turismo no trecho entre o portão de entrada da unidade e a trilha das Cataratas do Iguaçu. Nesta semana, no programa CBN Foz, edição da tarde, eu conversei com o presidente do Conselho Municipal de Turismo, Paulo Ângeli, que deu detalhes sobre o encontro que reuniu representantes do setor turístico de Foz do Iguaçu, representantes do parque e também de entidades públicas e privadas da região. Trata-se da primeira reunião do Conselho desde que o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade emitiu uma portaria prorrogando o acesso dos veículos de turismo privativo ao parque. A portaria determina de que as regras para acesso ao parque dos veículos elas sejam definidas no prazo de 6 meses, a partir da data que foi divulgada a portaria. E, então, essa foi a primeira reunião justamente para iniciar o processo para definir essas regras. Certo. Foi uma reunião tranquila, né? Um posicionamento muito forte do setor turístico, de que nós queremos e vamos participar de todo o processo. Né? Então agora estou na fase de reuniões técnicas para buscar dar celeridade ao processo para que chegue em junho nós já temos uma proposta pronta. Paulo, vocês abordaram, entre outros assuntos, né, falaram a respeito do controle de número de veículos, também essa experiência que vocês já tiveram com isso, né, controlando o número de veículos, os horários também, o tipo de veículo que pode circular lá no parque, justamente para dar, para que se tenha, se chegue a um consenso, né, sem ferir, né, o que determina o ICMBio, principalmente, né, mas também sem prejudicar o pessoal que vive do turismo, de transporte turístico aqui em Foz do Iguaçu. Não, bastante obra de dúvida. A realidade é que nós já tínhamos chegado a um consenso com os técnicos do Instituto Chico Mendes locais, né, no ano passado. E apresentamos uma proposta que foi a proposta acordada entre todos. Infelizmente, em Brasília, o Instituto Chico Mendes não aceitou essa proposta. E é evidente que a partir desta proposta que nós vamos reiniciar esses trabalhos. Nós temos consciência, né, o setor turístico tem consciência da importância da preservação do meio ambiente. É o segundo fator de escolha do destino turístico hoje. Mas é evidente que nós não podemos abrir, enquanto cidade, nós não podemos abrir mão do aproveitamento dessa maravilha da natureza como um atrativo gerador de emprego e renda. Nós nunca aceitamos e nunca vamos aceitar de que esse atrativo fique restrito ou seguro na mão de um ou dois. Por isso nós vamos participar do processo, sem sombra de dúvida, em tempo integral, do início ao fim. Paulo, qual é o argumento que vocês estão utilizando para que seja liberado, que vocês estão utilizando junto, né, ao ICMBio e também aos órgãos que determinaram o fluxo de veículos dentro do Parque Nacional? Qual é o tipo de argumento vocês estão usando para que vocês possam retomar, né, guardadas, né, sempre respeitando, né, o meio ambiente, mas o que vocês estão usando como argumento para poderem colocar de volta os carros de turismo lá dentro do Parque Nacional? A realidade é uma, nosso pleito nunca foi entrar no Parque Nacional, nós nunca pedimos isso enquanto setor turístico, né? O nosso pleito sempre foi ter o direito de levar os nossos turistas até as Cataratas do Iguaçu, claro, que hoje é reconhecida como maravilha da natureza graças a um esforço conjunto da cidade, principalmente do setor turístico, né? E as Cataratas do Iguaçu, elas estão localizadas numa área de 3% do Parque Nacional, onde é uma área que o próprio plano de manejo reconhece como uma área de uso intensivo, onde tem moradias, restaurantes, bares, quiosques, centros administrativos, hotel. Então, o argumento ambiental, nesse caso, ele não se sustenta também, porque a partir do momento que se proíbe a entrada de veículos de turismo, se provoca a concessionária para que ela compre mais veículos para suprir essa demanda, enfim, desses visitantes. Então, é trocar seis por meia dúzia. Né? Então, o que nós estamos argumentando é justamente a questão de gerador de emprego e renda, e a questão também de que nós entendemos a necessidade do respeito ao meio ambiente, né, e que nós vamos trabalhar para que esse meio ambiente seja respeitado e que o poder econômico não seja o que vai decidir essa questão. Certo. Vocês agora se reúnem novamente daqui a 10 dias para dar prosseguimento, né, a essa agenda de trabalho do grupo. Sim, nós já temos reuniões programadas dentro do Conselho do Turismo já na próxima semana, depois mais reuniões programadas dentro do Conselho do Parque. Eu acredito que até junho o trabalho vai ser bem intensivo. Mas sim, eu tenho certeza que vai prevalecer o bom senso, né, e sem sombra de dúvida, podem ficar tranquilos que nós vamos lutar pela cidade até as últimas circunstâncias, mostrando que nós não vamos abrir mão de nossa necessidade de usufruir também das Cataratas do Iguaçu. Nós vamos ajudar a preservar o parque. Nós queremos ter o direito de levar o nosso turista para as Cataratas. Ah, tá certo. Nós vamos ficar na expectativa, então, Paulo, né, que essa situação seja resolvida o mais rápido possível, né, para que vocês também, como você falou, tenham o direito de trabalhar, né, vocês respeitando já o plano de manejo que existe ali, como você falou, não vai mudar muita coisa, né, trocar seis por meia dúzia, mas que realmente nós estamos nessa expectativa aí, que tem realmente essas expectativas, essas reivindicações do trade sejam atendidas e respeitadas também, Paulo. Não, veja bem, a própria lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ela é muito clara, quando ela diz que a revisão e a própria criação de um plano de manejo tem que ter participação ativa da sociedade. Né? Então, nós não aceitamos o plano de manejo da forma como está, porque ele tem vício de origem. Não houve uma participação efetiva da sociedade na criação. Então, sem sombra de dúvida, nós não vamos ficar na expectativa. Né? Nós vamos ser atores extremamente atuantes do início do processo ao fim do processo. O plano de manejo ele tem que ser adequado a uma realidade que respeite o meio ambiente, mas que também respeite o tripé da sustentabilidade, e entre eles tem que ter também o vamos dizer assim, o respeito à necessidade de sobrevivência do ser humano. Palavras de Paulo Ângelo, presidente do Conselho Municipal de Turismo de Foz do Iguaçu, em entrevista que você confere na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br. 11 horas e 51 minutos e atenção para não se perder na hora. Termina hoje à noite o horário de verão em território brasileiro e isso faz com que tenhamos mudança na relação de hora entre os países aqui na Tríplice Fronteira. Como o horário de verão acaba neste fim de semana no Brasil, mas continua até o segundo domingo de abril no Paraguai, e isso significa que de amanhã até lá, os três países da região estarão na mesma hora, ou seja, quando for meio-dia aqui em Foz do Iguaçu, será meio-dia em Cidade del Este e também meio-dia na Argentina. Tabelas de ônibus e horários de chegadas de voos podem ser alterados na madrugada de sábado para domingo em Foz do Iguaçu, portanto, informe-se com antecedência. E para atender a alta demanda por viagens durante o carnaval, a companhia aérea TAM programou 4 voos extras entre 27 de fevereiro e 10 de março no trecho entre Foz do Iguaçu e o Rio de Janeiro. O reforço representará um aumento de 12,5% na oferta da companhia entre ambos os destinos, como informa o portal H2 Foz. O voo adicional JJ9366 sairá da capital fluminense à 00h40 e chegará em Foz do Iguaçu às 2h46. Na rota inversa, o JJ9367 decolará à 00h45 com pouso previsto para as 2h40 da manhã. Ontem foi Dia dos Namorados na América Latina, na América do Norte e em grande parte da Europa. Pensando nisso, o portal TripAdvisor divulgou uma lista com os hotéis mais românticos de cada país, inclusive do Brasil. O Hotel das Cataratas de Foz do Iguaçu apareceu na 10ª posição da lista, liderada pelo Hotel Ponta dos Ganchos, situado no litoral de Santa Catarina. No ano passado, Foz do Iguaçu foi eleito um dos destinos turísticos mais românticos do mundo pela rede internacional de televisão CNN. 11 horas e 54 minutos. Os atrativos da região fronteiriça estarão em destaque na tela da Rede Record neste final de semana no programa 50 por 1, apresentado por Álvaro Garneiro. O apresentador esteve no Parque Nacional do Iguaçu, na usina de Itaipu e em pontos fora do roteiro turístico, com destaque para a vida ribeirinha. O programa vai ao ar na madrugada de domingo para segunda, 00h15. A classificação é livre. CBN Turismo. 11 horas e 54 minutos. Confira agora algumas das opções de entretenimento nas casas noturnas para hoje aqui na Terra das Cataratas. A UDS vem com um sertanejo neste sábado com as duplas João Vitor e Matheus e também com o Alexandre Nunes. Quem também tem noite sertaneja é a ONU, com João Neto e Frederico. Já o Valinas, das noites de flashback com festa dos anos 80 e 90. No Zeppelin Old Bar tem rock aí para os aficionados do bom e velho rock and roll. Festa de 2 anos da banda Fover, com tributo ao Foo Fighters. Confira também a programação de cinema do Cine Boulevard. Você tem vários filmes aqui à disposição para você aproveitar. Um dos destaques da programação é o filme Herdeiro do Diabo, em cartaz no Cine Boulevard. Também a programação do Cine Cataratas, também destaques da programação do Cine Cataratas, também A Menina que Roubava Livros. Você pode obter as informações no site www.sul.com.br/cinema, também cinecataratas.com.br/programação.